Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininha e dos cuecão! Yo-Yo! Na Super Jovem! Opa! Pra chegar de líder! Estamos chegando, é o Yo-Yo aqui na Super Jovem. Boa tarde para todo mundo. Sejam todos bem-vindos. Alegria, diversão, entretenimento garantidos para você a partir de agora até as 4 horas da tarde, para quem ouve na sexta-feira, ou até as 10 horas da noite, para quem tá curtindo a reprise no domingão. Sejam todos bem-vindos em casa, no carro, no trabalho. Todo mundo curte programa Yo-Yo há 11 anos no ar. Esta bagaça aqui na Super Jovem. Eu sou o Beto, comigo está ele também há 11 anos. Salve, Jorgão! Fala, meu amigo Roberto Garcia e ouvintes da Super Jovem, mais uma sexta-feira, finalzão de semana que esperamos que seja maravilhoso. Veio, graças a Deus, a chuva. Uhum. Estávamos todos esperando. Ai, que delícia. Né? Então deu uma amenizada na situação que não estava fácil, não. Não, e tá. Vamos para mais um programa Yo-Yo, o programa. Isso, está começando com ele também, o Kleber Aguiar. Boa tarde para todo mundo. Há 7 anos aqui. 7 anos. É que o Jorge é 11. Uma ótima tarde para todo estou mundo. Estou há 25 anos. Caramba, aqui. Não, é que a gente tá falando do Yo-Yo. Ah, sim. Desde o começo, dos primórdios do Yo-Yo. Dentro em breve, se tudo der certo, um ex-integrante do programa vai estar voltando, né? Estamos verdade. Nas negociações. Estamos negociando. É. Dito isso, boa tarde pra todo mundo. O Jorjão falou da chuvinha aí, né? Mais uma sexta-feira. Eu amo dias cinzas, cara. Se quer levar um processo, eu né? Eu amo dias cinzas, mas tipo com chuva, assim, tudo mais. Dito isso, boa tarde. Eita. E completando a cara do Beto. Completando a trupe, está ele, o Guerreiro. Salve, salve. A menos de 6 meses dessa emissora. 6 vezes. A menos, né? Estamos aí para mais um final 25, de semana. 25, 21, 7 e 6 meses. Tá bom, tá bom. Tá bem equilibrado o negócio. Tá equilibrado o negócio aí, né? A juventude e a experiência, né? É. Aliamos a juventude com a experiência. Com a experiência, é para não falar outra coisa, né? Ué, o nome da rádio é Super Jovem, então tem que ter os jovens. É, né? Tem que ter os jovens, né? E os experientes. É. Isso. Uma troca, e os, né? Com 25 anos de não rádio. Não que os jovens não possam ter e adquirir experiência. Com os mais velhos também, né? Porque não é pagar pau pros dois aqui, mas exatamente. É que a gente pega experiência com vocês também, isso, né, beleza. Cara? Aprendendo cada vez mais. Te paga uma gelada depois. Beleza. Não, é que isso aí é que o pessoal que tá ouvindo não sabe, que a gente combinou. Tinha que puxar o saco pra depois, isso, no final. Isso. Tudo funciona desta maneira. Isso aí. Exato. Vamos ao pensamento da secretina. O pensamento da secretina. Tudo é relativo. O tempo que dura um minuto depende de que lado da porta do banheiro você está. Ah, quem, né, que gravou foi a nova secretária? Sim, nice, sim. Gravou bem. Parabéns. Continue. Pensamentos? Pensamentos aí, pensamentos. Galera. Olha, pensamentos eu tinha, fugiu. Boa tarde pra quem já beijou meus lábios. E pra quem não, que pena. Oh. Ai, meu Deus, labiudo. É. Hoje é noite, vou estar no rolê, né? Fica a dica. Hashtag fica a dica. Estou solteiro e moro sozinho. Ontem eu vi um livro chamado Como Resolver 50% dos Seus Problemas. Eu fui lá e comprei 2. Eu precisava dos 3, cara. Ei, só um pensamento e uma dica pra você no final de semana, né? Pra aumentar aí o seu... A sua esperança. A pessoa que você gosta está agora trocando figurinhas e combinando de passar o final de semana com outro. Espero ter te ajudado. Sai dessa. Esse pensamento vou ter que explicar porque é pra quem gosta de jogar basquete, ou futebol, enfim. Falam de corrupção, mas já errou lance livre pra formar panelinha. Quando você vai jogar, você tem que acertar e cada um vai pra um lado. Pro time, né? Você não quer jogar com o cara, é o pênalti também assim, né? Se acertar o pênalti, eu não quero jogar, eu erro. E aí fala de corrupção. Boa. Já fiz dessa, mas não no basquete, no futebol, quando era garraio. Não quero jogar com o cara, pá, erro. Se tem uma coisa que acaba com o meu dia, é a noite. Não. Olha só, se o namoro durou menos de 1 mês e você não tem esse, foi só um teste grátis, tipo Spotify e Netflix. quando eu morrer, não quero ninguém no meu velório. Deixa que eu visito vocês depois. Não. Eu venho. Puxa, não esquece que ele cobre bem o pezinho. Caramba. Não deixa fora do lençol, né? Então puxa. Eu não curto muito esses troços. Essa é pra mulherada, ó. A cada 10 minutos de chuva, 55 sobrancelhas são apagadas no Brasil. Verdade, cara. E muitas chapinhas destruídas. Chapinhas destruídas. Eu vi uma das pedras nos rios, ia falar pro Beto, ele ia ficar... Eu vi alguma coisa. Pedra não sei de quem que eu recebi uma pedra, no rim. Pedra no rim. Pedra no rim dos outros é refresco. É que agora não tem mais, mas o Beto, tinha uma pedreira. Às vezes, né? O Fernando também, né? O Fernando tem. Não sei onde é que tá. Ó, na pizzaria me disseram que aceitavam todos os tipos de cartões. Quando a pizza chegou, eu entreguei o cartão do SUS e não aceitaram. Ah, tá. Que bando de PNC, cidadão, né, cara? Eu entreguei o cartão cidadão também, não rolou. Cartão cidadão. Bom, mas com os cartão cidadão dá pra o FGTS daqui uns dias, né? Já dá pra comprar alguma pizza. Se tiver o FGTS. É, se tiver, né? Tem um povo que trabalha um pouco, trabalha uns 5 meses, Achou, então fala isso aí. Mais vale uma pedra no caminho do que duas no rim. Nossa, é verdade, beba cerveja. A cerveja é diurética, né? Então isso, ajuda. Faz bem. Beba. A pior parte de ficar velho é que quando você acha que já sabe tudo, começa a esquecer. Verdade, né, cara? É igual eu postei um meme no Facebook essa semana, né? Que dizia assim: o conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você, né? Aí o Alzheimer dá aquela olhadinha: será? Será? Nossa. Pesado, né? O Kleber tem os memes muito errados, gente. O marido não é bem pensamento, mas é quase um pensamento. A mulher chega pro marido e diz: o marido é careca, né? Ela diz: amor, esse vestido me deixa gorda. E ele falou: essa gravata me deixa careca. E ela falou: mas você já é careca. Ele fala: exato. É isso aí. Morreu. Pareço pobre, mas já recusei meus 10 centavos de troco. Verdade, cara. Quando você tá com pressa no mercado, tem uma fila atrás e a moça bate aquela campainha, né? Vai chamar a coisa do caixa lá, gerente de caixa, pra trazer mais moedinha. Fala: não, deixa. O Kleber, o que é um tério? Um tério? É. Não sei, cara. São dois cemitérios. Vou fazer uma pergunta dessa pra você, Beto. Como transformar um giz numa cobra? O giz boia. Só põe ele dentro da água. Põe na água. Essa é pra quem giz boia. E essa é pra quem assistiu o jogo entre Corinthians e Fluminense. Eu achei que era o Atlético. Corinthians e Fluminense. O pensamento é o seguinte: se algo te incomodar nessa semana, faça igual o Cássio, deixa passar. Foi o frango, né? Eu sei que você ia comentar o jogo de quarta passada. Teve um jogo. Não, pro Atlético teve. Eu não tava na cidade. O Jorgão disse que passou por um furacão lá. O Jorgão não tava na cidade. Até o Denilson tava aqui em Beltrão assistindo o jogo e tu não tava assistindo, cara. Tava num lugar que não tinha TV. O casal está jantando quando um homem armado arromba a porta, entra e diz: "Yo soy paraguayo, yo estoy aqui para comer tu mujer." Oh. Aí o marido da mulher diz: "Para o quê?" E o cara responde: "Paraguaio!" diz que o menininho chega pro papai e fala: "Papai, estão dizendo que tem um dos meninos lá da minha sala, ele é gay. Sério, meu filho? E tu acha que quem que é?" "Ah, eu não sei, papai, mas tomara que seja Marquinhos, ele é muito lindo." Ele é fofo. O cara vai chamar a moça, né, pra dar um rolê no sábado, né? Aí fala: "Ei, amor, vamos ao cinema?" Daí ela falou: "Claro, vamos lá fazer o quê?" Daí ele falou: "Sei lá, fazer um churrasco." Um pouco grosso, né? Não, mas idiota essa pergunta também. Dois grãos de areia no deserto. De repente, um grão para, olha pro outro grão de areia e diz, olha pra trás, né, e diz pro outro: "Acho que estamos sendo perseguidos." Será que é doente? Nossa senhora. Pessoal, é o seguinte, daqui a pouquinho eu vou contar que tem patrocinador novo. Aí a gente gosta, hein? Coisa boa demais. E uma novidade excelente para Francisco Beltrão. Boa, boa. Você que gosta, você que precisa aí de aplicativo para rodar a cidade, para dar um rolê. Os apps de transporte. Então, daqui a pouquinho você vai saber de um aplicativo totalmente beltronense. Já. Tá? Muito bem, vamos tocar uma música? Vamos tocar uma. Este é o Yo-Yo. Por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por ti, por mí, por

vai, o tempo vem, a vida passa, e eu sem ninguém. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir, que nem ligou. Cadê você? Que nunca mais apareceu aqui, que não voltou pra me fazer sorrir. Então cadê você? Estamos de volta com o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem. Cadê você? Odair José, cadê você? Cadê você? Quero falar para vocês, meus amigos, dos produtos Lar. Porque falemos, se é Lar, pode confiar. Lar tem aí frango a passarinho, que é o melhor frango a passarinho. Eu já falei, falo de novo. Você pega o frango a passarinho das outras empresas ali, é só o cotoco da daga, é só verdade, o ossinho da canela da galinha. Isso. Ali não, ali é bom demais. Dá para você fazer... esses dias eu peguei um frango a passarinho e fui fazer ao molho, cara, era quase um peito, era show de bola, tá? Aí você tem batata palito, tem tirinhas, tem empanaditos, tem linguiçinha de frango, tem linguiçinha de gado, de porco, tem posta de tilápia, tem aí os produtos congelados lá, os legumes, tem a ervilha, tem a batata frita, enfim, se é Lar, pode confiar. Você chegou no supermercado que você gosta de comprar, pode ir direto, meu amigo, minha amiga, vai direto nos produtos Lar, que ali é coisa boa demais. São anos e anos de experiência atendendo você, atendendo o Brasil inteiro. Então, supermercado, a mercearia, o lugar que você vai fazer as suas compras, se não tiver Lar, você chega pro gerente e diz, ó, eu quero o produto Lar, porque é de extrema qualidade. E o melhor, não é mais caro, o preço normal. E muitas coisas mais baratas, tá? Verdade. Você falou ali do frango a passarinho, cara, quando tava mais frio... comprava o pacotinho de frango a passarinho pra fazer com a Ioline. Meu Deus, né? Bom demais. E agora também tem os novos produtos Lar que vem com aquele prepara fácil, né? Ele já é temperado, você coloca naquele saquinho do prepara fácil, põe no forno, no micro-ondas ou no outro forno, no forno normal de assar, e daqui a pouquinho você vai lá tomar tua cervejinha, assistir tua televisão. Nossa. Deu tempo, você vai lá, tá com a refeição completa. É uma mão na roda, né? E não suja tanto as tuas formas, as coisas aí, né? Justamente. Não gruda. Chegando em seu supermercado, procure produtos Lar. Bom demais. Muito bem, esse é o programa Yo-Yo aqui na Super Jovem, trazendo sempre muita alegria pro seu final de semana. Hoje a gente fez o sorteio, né, Guerreiro? Lá no Instagram da rádio, de um bolo lá do Ateliê Santo Brigadeiro, um bolo Red Velvet, uma delícia, né? Hein? Quilo de massa vermelha, né? Deixa eu só conferir. É lindo e gostoso, né? 2 quilos, bicho. Dois quilos. Eu tava zoando com fazendo o programa e zoando. Pessoal, se você ganhar o bolo aí, pelo menos manda umas... é 2 quilos, mano. Pelo menos manda um pedacinho. Meio quilo. Manda meio quilinho pra nós aqui na rádio, né? Um pedacinho é bem. E é bem. A ganhadora foi a Andréia Miora, hein? Ela seguiu todos os passos que tinha lá. Miorou o final de semana dela, né? Opa. Ela seguiu a gente, seguiu o ateliê, curtiu a publicação. Parabéns pra ela. Parabéns. Andréia 21 Miora, o usuário dela. Isso. E no dia 30, no programa Pub, tem milão. R$1.000. Vamos ver quem vai ser o próximo sortudo aqui das Pub Jovens. Agora, eu estava tentando acompanhar as participações. Não dá, cara. Não temos mais o número exato de participações. Passou longe do que a gente imaginava e nós estamos ainda no dia 19, né? 20 hoje. Mais 10 dias ainda. Mais 10 dias. A galera está participando aos montes. E lembrar que quanto mais participa, mais chances tem de ganhar. Com certeza. Então você fica ligado em toda a programação Super Jovem, que todos os programas passam várias vezes a vinheta. Sim. Anota o horário, 2 horários apenas, coloca o seu nome completo e manda pra cá. Pronto. E aí, tá só fazer assim, ó. Nossa. Só fazer assim, ó. Cruzar os dedinhos, dia 30, sorteio de R$1.000. Bom demais, hein? Ei, o pai chega desesperado no consultório. Doutor, o meu filho tá com 1 ano de idade e não para de ficar gritando truco. Meu Deus, o que ele tem? Bah, acho que ele deve ter um mais espada aí, né? O gato e o copa, esse filho da mãe. O Kleber, o que é? O que é o que é? O que é o que é? Que tem 4 pernas e 1 braço. 4 pernas e um braço. Caramba, mano. 4 pernas e 1 braço. Fiquei pensando agora. Tempo. Valeu. Caramba, eu não sei. É um pitbull num jardim de infância. Ah. Meu Deus, que maldade. Que maldade. É, eu tenho uma pitbull, inclusive. Um homem chega em um bar e pede uma cerveja. O garçom lhe serviu, mas olhou, ele tava cabisbaixo. Ele falou: seu dia parece que não tá muito bom, né? Ele é, foi mesmo. Hoje cheguei em casa e descobri que meu irmão mais novo é gay. Nossa, chato, que chato. O homem entristecido paga a conta e vai embora. No dia seguinte, lá estava ele novamente. O garçom vai em sua mesa e lhe oferece uma cerveja. Ele aceita. Novamente triste, o garçom fala: pois é, você tá triste de novo. É que ontem eu cheguei em casa e descobri que a minha irmã mais velha também é gay, também é sapatão, é lésbica, enfim. Pá, que pena. No terceiro dia, o cara lá toma cerveja, paga a conta e vai embora. No dia seguinte, tá ele de novo. Você aqui de novo, disse que o garçom. Me conte o que está acontecendo, que eu vou pegar as cervejas. Não precisa pegar cerveja, disse o rapaz. Eu voltei aqui só pra te ver. Ai, meu Deus! Ei, parecido com essa história. O cara também tava triste no bar. E daí o cara falou: mas você tá triste por quê, cara? Falou: não, descobri que o meu filho mais velho, ele é gay e tal. Eu tô um pouco chateado com isso e tudo mais. Mas tem o meu filho mais novo também, ele é meio gay, mas ele só fica gay quando bebe. Bebe, desgraçado. Bebe, que meu Deus do céu. Olha, falando em beber, depois que você cresce, percebe que todo mundo usa droga. Qualquer tipo de droga. Por que os Estados Unidos não jogam xadrez? Meu, tá difícil essa pergunta hoje, né? Tá nível Enem isso aí, cara. Que medo. Por que os Estados Unidos não jogam xadrez? Nossa senhora, eu não sei não. Porque não tem duas torres. Pesada. Piada negra. Essa, hein? Meu Deus. Sextou, hein, família? Proibido usar canudinho, proibido usar as pessoas. As drogas mais leves estão liberadas. Devolva o tapa do policial se ele te bater. Confie no seu potencial. E só volte pra civilização na segunda, pra empresa. Sabe como se chama uma loira com o cabelo preto? Loira com o cabelo preto? É. Tá disfarçada? Não. Inteligência artificial. Olha só, dois cegos estavam tomando uma cervejinha no boteco quando chega dois amigos e o cara diz: pronto, quer ver como é que eu faço dois cegos brigarem? Daí ele falou: tá, pare com isso. Não, quer ver? Ó, ele chegou na mesa dos cegos, bateu nas costas dos dois e disse: ei, por que você colocou o dedo na cerveja do seu amigo? E você, por que cuspiu na cerveja dele? Cara, os dois cegos começaram a se embolar. Pau, pau, pau, pau. Ele falou: quer ver agora eu fazer eles pararem? Duvido. Ô, para com isso. Faca não, né, gente? Faca não. Diz que tinha dois amigos bêbados, né? E ele sempre chegava lá e falava: me dá uma pinguinha aí. Deu outro: me dá uma pinguinha também. Deu, os dois sempre tomavam as duas pinguinhas deles e falaram. E um falou pro outro: o dia que eu morrer, você vai tomar a minha pinga por mim. Vai ter que tomar a minha pinga por mim. E vice-versa. Aí fizeram o combinado que quando um morresse. Dos morresse, eu ia lá e tomava as duas pingas. Uhum. E o cara do bar ficou... ouviu toda a história. Passou alguns anos, um deles morreu. Morreu. Né? Morreu. Morreu. E o cara ia lá e sempre tomava as duas pinguinhas. Duas. Aí passou um tempo, o cara chegou lá e falou: me vê uma pinguinha só aí. Toma pinga. Daí o botequeiro falou: ué, mas você não fez o combinado com o seu amigo lá que você tomaria as duas pingas? É que eu parei de beber. Só parei de beber. Só tava tomando do outro. Vira-se uma metralhadora pra outra metralhadora e diz o seguinte: tá tudo bem contigo? Aí a outra metralhadora responde: o Beto tá impossível. Ai, meu Deus do céu. Vamos pro merchan desse jeito. Ai, ai, ai. Gabriela, por ela ter morrido. Roberto Leal. Roberto Leal. Foi, né? Roberto tá Leal. Cantando lá pra São Pedro agora. Foi. São Pedro bate o pé assim como eu. Deu tchau, né? Coitado do Roberto Leal, deu tchau. Ele bate o pé, bate o pé, agora bate a bota. Bate a bota, bate a bota assim como eu. Ele pegou, ergueu as mãozinhas para o céu e deu tchau, Roberto deu tchau. Leal. E bateu os pés. O Roberto Leal tava no Brasil, morava no Brasil há muitos anos, muito, né? Mas nunca perdeu aquele sotaque carregado de português. Português. Pessoal, vamos falar o seguinte, eu falei que tinha novidade hoje no programa Ioiô, e tem novidade não só para o programa, mas sim para todos os ouvintes da Super Jovem, para nós beltronenses e da região. Agora, Francisco Beltrão tem um super app, aplicativo de mobilidade urbana, que é 100% beltronense. É, eu estou falando do Chofer 46. Você precisa ir para o trabalho, para a balada, para onde você quiser, chame o Chofer 46. Você precisa mandar seu cachorrinho para o pet ou enviar uma encomenda? Chame o Chofer 46. Precisa ir para outra cidade? É no Chofer 46. Quer chofer à disposição para fazer várias atividades? Te esperar no local, por exemplo, você precisa ir no banco, precisa pagar uma conta, o Chofer 46 manda aí o motorista, ele vai esperar você fazer todas as suas atividades. Bom, depois, isso é bacana, hein? Isso é ótimo, né? Te levar pra casa. Tudo isso com o Chofer 46, que tem extrema qualidade no serviço, motoristas experientes e todos de Francisco Beltrão. E o melhor, rapaziada, o melhor preço. Você que usa outros aplicativos, esquece. É Chofer 46 agora. Boa. Então, não espere mais. Baixe o aplicativo do Chofer 46. Lá no Google Play tá tudo junto. Tem que escrever junto, né? Chofer com CH, Chofer 46 já vai aparecer, tá? Na Apple Store ainda o pessoal tá adequando. Lá você digita meu motorista, que também vai aparecer aí o Chofer 46. Mas aí o pessoal tá divulgando também com folders e adesivos nos locais que tem parceria, tem o QR Code. Aí você pega o seu celular, vai lá, na hora baixa o seu aplicativo, não perca mais tempo. Precisou? Eu sei que a galera que vai pra balada, isso, não vamos dirigir bêbado depois, pelo amor de Deus, né? Tá lá na baladinha, chama o Chofer 46, o pessoal vai e busca vocês, tá bom? Boa, boa. Dica a partir de agora, aqui no programa Ioiô Chofer 46. Sejam bem-vindos ao programa Ioiô aqui da Rádio Super Jovem. Olha, por motivos pessoais, estarei ingerindo álcool esse final de semana inteiro. Por motivos pessoais. Por motivos pessoais. Certo, tá certo. Quais são esses motivos? Pode falar. São vários. O primeiro motivo é que eu existo. Eu existo. O freguês chega num bar, né, pede pro balconista uma pinga. O balconista serve uma dose de pinga acima da média. O cara toma tudo de uma vez. O balco vira, né? Vira nos queixos, como o pessoal fala. O balconista adverte: aqui nesse bar, todos que tomam uma pinga jogam um pouco no chão e oferecem pro santo. O freguês, muito mal educado, vira pro balconista e lhe dá uma banana, né? Com o braço, né? Aquele gesto, né? Dizendo: pro santo eu dou uma banana. E faz o gesto com o braço, né? Nesse momento, seu braço endurece de tal forma que não mexe de jeito nenhum. Ô, louco. Né? Ficou assim, né? Desesperado, diz pro balconista: minha nossa, o que aconteceu? O balconista responde: o senhor ofendeu o santo e ele o castigou. Mas como é a primeira vez que o senhor vem ao bar, vou resolver o seu problema. Chama todos os fregueses e pede para todos rezarem e fazerem uma corrente de orações. Enquanto todos rezam, o braço do sujeito, né, vai voltando ao normal, né? Aí um velhinho, né, que tá por ali, ele vê tudo, fica espantado com a cena, vai pro balconista, pede uma pinga, toma tudo de uma vez. O balconista pergunta: e pro santo? O velhinho abaixa as calças, tira o Bilal pra fora e diz: ó, pro santo! O Bilal dele endurece na hora. Ele tira um 38 do cinto e diz: se alguém rezar aqui, eu mato. Ai, sabe aí? É? Diz que o amigo dele um dia tava em casa, né? E daqui a pouco sentiu uma ereção, chegou: amor, amor, olha aqui, uma ereção, uma ereção. Aí a velha falou: então, amor, vamos lá no quarto aproveitar. Ele: vou aproveitar nada, vou lá na praça e mostrar pros meus amigos que ainda funciona. Contar a vantagem, né? De bodega é o seguinte: o pastor evangélico discutindo com bêbado. Ô, glória! Você sabia? Foi lá no culto e o bêbado foi no culto. Ele olhou pro bêbado e falou assim: ó, irmão, você sabia que a cerveja é um veneno? Daí o bêbado disse: bobagem, a água passou, a água já matou muito mais gente que a cerveja. O que você falou? Você tá maluco? Ué,

Ah, maninho, eu tô meio querendo dar uma carmada nessa pinga braba aí, rapaz. Só se chover mesmo, vou tomar uma. Ué, começou a garoa. Aí, sabe aquele X que você tá pé da vida, tá nervosão? Pois é, só sintonizar ioiô na Super Jovem e ficar tranquilão. My mind to rest. Two times clear, and I'm acting low. A pound of weed and a bag of blow. I can feel your love pulling me up from the underground. I don't need my drugs. We could be more than just part-time lovers. I can feel your touch picking me up from the underground. Need my drugs. We could be more than just part-time lovers. We could be more than just part-time lovers. Lemos, a rua em que você morava. Essa aí. Lançamento. Essa aí dá vontade de tomar um gole. Me mudei tanto que nem sei mais a rua que eu morava. Tomar um gole. Aquela casa não é mais a mesma casa. É. Mas qualquer casa que você for, você tem que ter internet hoje em dia. Princípio, né? Básico. Básico. E internet é com a Beltrão Net Telecom. Prestem atenção, meus amigos, minhas amigas. E internet de extrema qualidade é com a Beltrão Net. Planos de 5 a 100 megas. Você quer essa internet para você? Então ligue 0800-649-5000 ou 3520-1500. Vou repetir, tem o 0800-649-5000 ou 3520-1500. Conte já com a melhor internet de Francisco Beltrão, com toda certeza. Essa é daqui, Beltrão Net Telecom. Tenha já um plano top da Beltrão Net. Tá com, aliás, a Beltrão Net está com muitas promoções. Liga lá que você vai saber. Beltrão Net Telecom. Com a gente aqui no programa Ioiô. Certeza. Bom, mano, final de semana para você, ouvinte. Obrigado pelo carinho, pela sua grande audiência. audiência, você que curte o Yoyo todos os finais de semana, curte também no domingão a reprise a partir das 8 horas da noite. Aliás, domingo tem mais uma edição do Domingo Rock também, isso, né, Jorge? Mesmo, Domingo Rock. Pra galera que curte o Rock and Roll das 7 às 8 horas da noite. Sempre aí tem essa dica bacana pra você curtir o Domingo Rock na sequência, a reprise do Yoyo aqui na Super Jovem. Cinco amigos chegaram numa ferroviária, né? Todos bêbados, os três amigos, cinco amigos bêbados lá na ferroviária. Daqui a pouquinho, quatro entraram pra viajar, entraram no trem e só um ficou pro lado de fora, né? E o guardinha vendo tudo aquilo, né? O guardinha lá da ferroviária. É, meu amigo, você bebeu tanto que chegou, perdeu o trem. Pois é, seu guarda. Na verdade, os quatro amigos meus que vieram pra se despedir de mim. Eles que eu que perdi o ouro. Perdi o trem. Olha quantos homens que beberam. Fazem, será que fazem? Beberam, será, mano? Que beberam? Bom, vamos falar do CESUL vestibular acontecendo aí no próximo dia 26 de outubro. Direito à administração no CESUL. Nossa conexão é com o ensino de verdade. Essa campanha aí do CESUL pro vestibular 2019, que acontece no dia 26 de outubro. E a gente aqui tá recebendo o Robson, também o Josimar, para falar aí sobre esse vestibular. A inteligência pode ser artificial, o aprendizado não. Não entende que o mundo está mudando, e com certeza está mudando, né? Certeza, todo dia, com né? Certeza. Mas também acredita que nada substitui o olho no olho, por isso oferece um ensino de excelência com professores altamente qualificados e uma metodologia única que vai deixar você pronto para o mercado. E meus queridos amigos aí do CESUL, tudo bem? Sejam bem-vindos. Olá, boa tarde. Então, uma honra estar aqui para falar um pouco com vocês. Estamos então divulgando aí o nosso vestibular do CESUL, e como você mesmo falou, Beto, é uma campanha, como todo ano a gente gosta de mexer com o pessoal, né, para falar sobre algum tema que tá aí na onda, né. A gente teve lá aquela vez do Eliseu Capoeira, isso. Seja um Vencedor, o ano passado, época de eleição, né, tomar atitudes, fazer escolhas e tal, e esse ano a gente quis trazer essa chamada para a questão virtual. O mundo hoje tá muito virtual, as pessoas não saem do celular, redes do WhatsApp, sociais. Redes sociais, né, uhum. E a gente sabe que o virtual, ele é muito bom, mas às vezes ele não é real. Né? A gente vê também, às vezes, o Facebook de vários artistas não passa nem perto da realidade do que é a vida da pessoa. Pois né? Então, muita enganação ali. A gente tava falando, comentando agora há pouco aí da vida da Anitta, do Scooby, enfim, que é só aquela coisa nas redes sociais ali que. Nossa, não agrega nada, né? Não agrega nada. Então, a gente tá falando para as pessoas assim, ó, sai um pouco do virtual e vá pro real. Quando a gente fala de ensino, a questão, toda a tecnologia que surgiu nos últimos anos, ela é muito importante. E nós lá no CESUL estamos cada vez mais atentos a isso. O nosso professor recebe formações a cada mês aí, todo sábado a gente se reúne para discutir isso. Temos gente muito boa lá falando sobre isso com a gente, e a gente usa as tecnologias em sala de aula, né? A gente tem lá os nossos alunos também trabalhando com aplicativos, celulares, tudo que tem de novo a gente usa lá também. Mas a gente não deixa de lado essa questão da presença, do olho no olho. Como nós estamos aqui agora. Então é muito importante essa questão presencial. Então certeza. O CESUL é uma faculdade que tem os cursos 100% presencial e a gente não deixa de usar toda a tecnologia. Nesse sentido, a gente faz o convite para aqueles que estão interessados em cursar direito, uhum, ou administração, que o CESUL tem esses dois cursos, e a gente tem essa questão de tratar o aluno com exclusividade. Então, o aluno que entra no CESUL, ele tem essa exclusividade. São dois cursos que a gente dá um foco, dá muita atenção para esses alunos que querem estudar nessas duas áreas aí de gestão, de administração, montar sua empresa, a ser líder, né? Que nem diz o rapaz lá, chegar de líder, né? Locais, e também quem gostaria aí de cursar a área jurídica, né? Juridicidade, concursos, né? Tem muito, uhum, concurso na área de direito para Polícia Federal, enfim. Então nós temos lá um curso de bastante qualidade para ofertar aí para o pessoal da região. Exatamente, tanto direito quanto administração, e são cursos que tem um mercado de trabalho muito amplo aqui em toda a nossa região, né, Josimar? Ah, sem dúvida, né, Beto? São cursos que dão muitas opções de carreira, né? O aluno que optar por esses cursos vai poder ter um leque de opções para escolher. Mas é sempre bom frisar que, seja qual for a profissão que vai escolher, tem que estar bem preparado, né? Opa. Eu tenho comentado, a gente está divulgando o vestibular na região toda, né? A gente passa nas escolas, fala com os alunos. Eu tenho observado um contraste bem interessante no nosso país. A gente vê um alto índice de desemprego E em contrapartida, tem empresas que estão com dificuldade de contratar. Eu cito um exemplo de uma empresa de dois vizinhos que está espalhando outdoors na região, e outdoor deve ser barato. E outdoor diz assim: vem fazer parte do nosso time, nós temos 55 vagas. Caramba! É. Caramba, são uma única empresa contratando 55. 55 pessoas. Se está espalhando outdoor é porque está com dificuldade de contratar. Por quê? Porque empresas como essa selecionam profissionais diferenciados. Ela não contrata qualquer um. Então é aquela pessoa que não tem medo de aprender, que bate no peito e assume responsabilidade, que vai atrás do aprendizado, que se esforça. É esse tipo de profissional que o mercado está exigindo. E nós, ali do CESUL, temos um cuidado muito grande para preparar os nossos alunos para esse tipo de vaga, para esse tipo de oportunidade. Ah, mas eu quero abrir meu próprio negócio. Beleza, tu pode ter sucesso também. Mas é complexo tocar uma empresa, desde uma pequena empresa até uma grande empresa. E eu ouvia, dias atrás, uma entrevista com um representante da revista Forbes. A revista Forbes, ela é especialista em milionários, bilionários, negócios, né? Negócios, finanças. E eles fizeram uma reportagem sobre os bilionários. É, segundo eles, na época lá... Acho que é o Nelson Williams que fez essa reportagem. Acho que foi. Ele é um dos maiores... Ele tem um dos maiores escritórios de advocacia do Brasil. É o Nelson Williams, Advogados Associados. Ele é um dos colunistas da revista Forbes. Foi bem legal. Inclusive, teve uma entrevista também no programa do The Noite, lá do Danilo Gentili, sobre isso. E lá, eles diziam que tinha no Brasil, na época, 66 bilionários. Ele citou um exemplo do Carlos Wizard. Ele começou dando aula de inglês para um colega de classe. E aí o cara gostou, e aí se interessou. E aí ele viu que poderia ganhar dinheiro com isso e foi e se especializou, foi buscar informações. Porque hoje em dia tocar um negócio não é só fazer conta. A gente tem que ter principalmente noções de gestão e de liderança, porque a gente precisa lidar com pessoas. Certeza. Isso é complexo. Então a gente quer preparar profissionais para isso, para ter sucesso, seja qual for a área que escolher dentro desses cursos que a gente oferece. Que maravilha. E o Robson, é bacana que o CESUL oferece hoje uma infraestrutura invejável ali, né? Para o aluno que cursa tanto direito quanto a administração, né? Ou seja, está sempre investindo em infraestrutura. Isso mesmo. Temos lá uma infraestrutura bem bacana em termos de sala de aula, né? Salas de aulas amplas, né? Bem formatadas também. Nós temos sala de aulas de estilo arquibancada para administração. E agora, claro, nós estamos lá finalizando uma obra, né? Uma obra aí que já está decorrendo de um ano, onde também serão laboratórios modernos, um espaço bem bacana para biblioteca, espaço de estudo para os alunos, diretório acadêmico. Nós temos a nossa atlética, vai ter o espaço dela lá dentro. Então, quer dizer, é um prédio novo que nós estamos fazendo lá, tudo para abrigar isso tudo. Falar em alunos, eu gostaria de mandar um abraço aqui, claro, pro pessoal do segundo período, quarto período e o sexto período da administração. Estão nos escutando aqui, já mandaram aqui no WhatsApp. Então, um abraço para vocês aí, lembrando a todos se inscreverem na semana acadêmica aí. Verdade. Que tem semana acadêmica segunda-feira começando. Que maravilha. Vamos falar aqui sobre o vestibular, então, que acontece no próximo dia 26 de outubro. Para quem está usando esse vestibular aí para Direito e Administração do CESUL, como é que procede? Simples, é só acessar o nosso site, cesul.br, e lá já vai abrir o banner do vestibular, você vai clicar lá em realizar a inscrição. Lembrando que não tem um ponto com, é cesul.br. Se você digitar cesul, já vai aparecer. Bem tranquilo. E a gente tem uma novidade bem interessante para os ouvintes aqui. Opa, da Super Jovem. Gostamos. Se você está ouvindo a rádio e tem interesse em fazer o nosso vestibular, aliás, Beto, eu quero deixar uma dica, porque a prova vai ser no dia 26 de outubro, é um sábado, começa às 2 horas da tarde. Vai ser uns dias antes da prova do Enem. Então é uma boa preparação para quem está pensando em fazer o Enem. Verdade. Lá no CESUL, por exemplo, a gente normalmente tem vagas de ProUni. Então se o aluno tirar uma boa nota no Enem, pode até, quem sabe, conseguir uma bolsa de estudos pelo ProUni, né? 50%, 100%, aí é o governo que define, mas a gente sempre tem as vagas lá. Então pode ser uma boa preparação. Muita gente tem dúvidas, né? Nesse momento da vida, de qual profissão vai seguir. Minha dica é: faça a prova do vestibular, porque pode ser uma boa experiência. Você já vai saber como é que estão os teus conhecimentos, a tua redação. Exato. Aí você já faz esse teste. Então, para fazer a inscrição, você pode acessar o nosso site. Quem está ouvindo o Super Jovem agora, acessa o site. Qual é o custo da inscrição? O custo da inscrição é R$30. R$30. R$30. Super barato. Você está ouvindo o Yo-Yo agora? Ah. Faz assim, ó, entra lá no site, faz a tua inscrição e adiciona o nosso WhatsApp. Eu vou deixar o número. É 999774600. 999774600. Faz a inscrição, vai gerar o boleto, tudo certinho lá. Aí você entra lá, chama a gente no WhatsApp e diz assim, coloca o teu nome completo e diz, Yo-Yo, inscrição gratuita, e a gente vai isentar o boleto pra você. Que legal, cara. Que legal, boa, sensacional. Muito bem. Qual é o número, então? Repete, porque vale a pena mesmo. Vamos lá. É 46999774600. Manda um WhatsApp com o teu nome completo, faz a tua inscrição no site, teu nome completo e escreve lá, Yo-Yo, inscrição gratuita. Válido até as 4 horas da tarde, que é o horário do Yo-Yo, né? Isso, isso que eu ia dizer, não vale pra quem tá saindo da missa? É, não, não vale não. Vai passar domingo. Vai passar domingo, Tá saindo da missa. Então é hoje, é sexta-feira, até as 4 da tarde. Domingão é reprise, não tá valendo essa promoção. Pra quem tá ouvindo a reprise no domingo, não, perdeu. Quem sabe tenhamos uma próxima, né? Então. Mas vale a pena garantir já aí. E eu acho que é uma boa dica aí para o pessoal se preparar bem aí pro futuro, né, Beto? Com certeza. Cessul, parceiros aqui da casa da Super Jovem, do Yo-Yo. Sempre um prazer recebê-los aqui, o Josimar, também o Robson, né, que é o coordenador do curso de administração lá do Cessul. Sejam sempre bem-vindos aí. Maravilha, muito obrigado. Obrigado, forte abraço a todos. Valeu, obrigado. E obrigado pelo presentinho também, hein? Ah, a galera gosta aí. Diminuiu o bafo geral aqui. Foi top. Valeu. Vamos tocar a música? Vai lá. A gente já volta, esse é o Yo-Yo. Enquanto você para e espera, eu ando, invado, eu abro a porta e entro. Enquanto você cala, quieta, eu brigo, eu falo, eu berro, eu enfrento. No canto dessa sala Jalapão no Jalapão. Queria sair hoje pra tomar uma Budweiser ou uma Heineken ou então uma Rosenweiss. Bora? Ioiô! Essa não é uma história. Coitado. Eu tô rindo, mas é desespero. Tô mais perdido que cego em tiroteio rodando a cidade. Com medo de voltar pra casa, olha que faz. No passageiro umas garrafas e a saudade. Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma. Madrugada com vidro fechado, chorando com tudo que toca no gás. Parei no sinaleiro pra esperar o sinal vermelho. Bandido chega pra levar o carro do rapaz. Assim, ó. Tô enrolando na rua, bebendo uma por uma. Madrugada com vidro fechado, chorando com tudo que toca no rádio. Parei no sinaleiro pra esperar o sinal vermelho. Vem, vem. Três batidas no meu vidro. Quando vier um bandido, falou, perdeu. Mas foi o grande amor da minha vida. Só levo o carro e deixo as bebidas. Deixa as cachaças pra nós. Obrigado, gente. Cê tá pensando que eu sou Loki, bicho? Sou malandro velho, não tenho nada com isso. Cê tá pensando que eu sou Loki, bicho? Sou malandro velho, não tenho nada com isso. Arnaldo Batista, aqui no programa Ioiô da Super Jovem, você tá pensando que eu sou Loki. Que eu sou Loki. É. Ah, meu Deus do céu. É, tem essa aí, ó. Eu sou Loki. Batista. Verdade, cara. É Amado Batista? Arnaldo. Eu imaginava, confesso, que eu achava que era um termo que era criado aqui na, na região. Cara, eu ia falar isso, era Loki, achava que era Loki era meio... Regional. Meio regional, assim, meio... É, tipo, meio guel místico, artístico. Nada, nada, nada. Tá aí o Arnaldo Batista pra eu dizer que é, foi Bicho. Longe. Esse, foi Loki. Essa gíria aí, né? Gay Loki. Olha só. Seu Loki. Olha só. Vamos nas pedrinhas resolver aí, Loki. Nossa. Estamos de volta com o programa. Quem gostei primeiro é mais macho. É. Vou te baiar, pau. Baiar. Baiar. Nossa. Baiá. Gírias do Paraná. Do tempo do baiar. Baiar. Vamos baiar ele, cara. Um tundão, tundão. Tundão, vou dar um tundão. Tundão. Vou dar uma camaçada. Camaçada. Camaçada. Vou pegar minha camanga. Vou amolentar. É. A camanguinha. Ah, você tem uma camanguinha. A camanga, rapaz. Camanga era a turminha ali, né? Turminha ali, a ganguezinha, né? É, isso. A camanga. A camanga do Tour, do Guel. A manguinha da Cango. É, da Vila Nova, da Vila Sapo. O Amolentar. Vila Sapo, o que que era? Vila Sapo é ali entre a Vila Nova e o ali na região da Vila Nova, não. Ali perto do parque, tinha um ali na rua Curitiba, perto do parque, era tudo um banhadão e alagava. E tinha uns locais que não tinha casa e tinha aqueles banhados e os sapos à noite, as rãs ficavam... e por isso era conhecido como Vila Sapo. Mas isso há 30 anos atrás. Imagino que os nossos ouvintes não lembram disso. É, mas não lembram disso. Faz muito tempo, mas a Vila Sapo. É. Teve isso, teve isso. Tinha Vila Piolho também. A Vila Piolho. Meu Deus, mano. Beltrão não só era nessas épocas. Quem viveu, Beltrão era viveu, louco, né? Meu filho. Beltrão era forte. Vieticango. Não lembro dessa época, mas lembro vocês falando. O pessoal pichava nos muros, né? Vieticango. Vieticango. Tinha um abraço. Ah, tinha um abraço pro meu amigo Lazão, que tava de aniversário ontem. O Laza era da K-Pop. Da K-Pop. K-Pop. K-Pop. Era mais uma gangue. Ah, bom. Hoje é K-Pop. Hoje é K-Pop. K-pop. Várias bandas, e nessa época eu vou te dizer, Beltrão era um celeiro de bandas de rock. Sim, sim. Né? Como todo bons o Brasil, tempos, né? Nossa. Rock and Roll, Tumor Pus. Tumor Pus, do Alemão Blue, né? Do Alemão Blue. Grande abraço. O Reba Z9, do Bira. Reba Z9, do Bira. Tinha um monte de banda aí. Tinha bastante, tinha bastante. Surgiu várias naquela época. Reba Z9. Reba Z9. Essa banda que me dá muita saudade. Um abraço aí pro Bira. Bom, vamos falar com a Rede Leve. Nosso querido amigo Tito tá aqui trazendo as ofertas especiais da Leve Confecções e Leve Calçados. Quanto, Beto? Tito, seja bem-vindo ao programa. Chama Yoyo, Tito. Boa tarde, Beto. Cúpula da Rádio Yoyo. É a cúpula, cúpula. Vamos lá para mais um final de semana abençoado aí. Amém. Bora. Setembro gigante. Então, o que que vai encontrar hoje e amanhã na Leve? Tá? Todo estoque aí, as novidades, as tendências da nova estação, todo estoque. Esse é o Guerreiro, vai lá direto comigo, né, Guerreiro? Fui lá. Top aí. Beto também vai, né, Beto? Sempre, hora, sempre. Agora tá faltando o Jorjão. Estive lá ontem. O senhor Kleber. Ah, é verdade. Vai lá, pra Leve. Quando hoje... estiver lá, vai aparecer. É. Todo estoque hoje no crediário. Primeiro pagamento pra quando? Pra quando, Kleber? Pra quando, Kleber? Quando? Somente pra dezembro. Dezembro. 13º, então. 13º. Não paga nada em setembro, não paga nada em outubro, não paga nada em novembro. Dezembro. Só mês do Papai Noel. Demais, que top. É isso aí. Todo estoque feminino, masculino, infantil, cama, mesa e banho. Demais. Primeiro pagamento pra dezembro. Dezembro. Tá? O que, que show, tem de oferta hoje? Alguma coisinha que eu vou falar aqui. Vai encontrar a cortina Oxford da Fúria R$29,90. Capa de sofá, 3 e 2 lugares a R$99,90. E a toalha de banho da Teca. A quanto? A quanto, Kleber? Quanto? Vou chutar o quê? Quanto? Uns 20? R$9,90. R$9,90. Toalha de banho. Eu ia falar 20. E a marca? Porque na Teca. Promoção, né? Teca, show de bola, né? Mas é hoje, amanhã, hoje é com atendimento especial até às 18h30, amanhã sabadão até às vezes 6 horas. E na Leve Calçados? Leve Calçados, uma palhinha do Hobbit, né? O Hobbit tá de férias. De férias, tá? De novo? De novo, né? Depois cara fala, de bolacha. Sempre tá cansado, né? Mas sempre tá tirando férias. Sim. Mês sim, mês não, ele tá de férias. Vamos lá, o que que vai encontrar também na Leve Calçados? Todos os lançamentos, ofertas imbatíveis aí, tá? Pra esse final de semana. Né? Com o maior prazo também. Todo estoque, os 3 pisos lá no Hobbit, com o primeiro pagamento para dezembro também. Sensacional. Opa. Feminino, masculino, infantil, a moda fitness, né? Esportiva também, com esse maior prazo aí, somente para dezembro. Na Leve Calçados tem aquela, no setor de esportes ali, tem aquela moda para quem anda de bike. Também. Bike. É aquela também. Roupa coladinha, né? Também. Tem. Também. Para caminhada também. Caminhada. Tá. Pra piscina também. Também. Então, o que precisar de esporte vai encontrar na Leve Calçados também. Futebol, futsal, essas coisas todas. Com o maior prazo aí, como já falei, primeiro pagamento pra dezembro. Camiseta do campeão brasileiro, né? Pois é, né? Da Copa do Brasil. Da Copa do Brasil tem a Copa, a camiseta do Atlético Paranaense? Tem, certeza. A do Inter tá na promoção, né? Então vá pra Leve, vai lá. Como oferta vai encontrar esse final de semana, sandálias Ramarinha R$59,90, rasteira pra mulherada aí, também lançamento a R$29,90, e tênis, Coba, tá? É um tênis pra caminhada, pra academia, R$74,90. Muito barato, mas é baratíssimo. Só na Leve Calçados. É que pode levar até pra revender, que tem que fazer no bolso. Com certeza, com certeza. E a condição de pagamento é sensacional, né? O crediário pula-pula vai começar a pagar só com o 13º em dezembro. Vai dar dezembro, então. Muito bom. Com horário de atendimento, já falei hoje, até às 18h30, amanhã, sabadão, até às 16 horas, sem intervalo para almoço. E quem é da região e quer levar o boleto também, tranquilo, faz, né, pra pagar. Faz, não precisa vir todo mês para Beltrão para pagar o boleto da Leve. A Leve imprime. Imprime.

também não me desespero. O negócio é deixar rolar. E aos trancos e barrancos lá vou eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Deixa a vida me levar. Vida leva. Não, deixa a vida me levar. Vida, vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Sou feliz e agradeço por tudo que Deus me deu. Yo-Yo, nada a ver e tudo a ver com você. Super Jovem. They gon' feel me now. Straight shooter from the hip. Yeah, we heavy in. Told me get him, then I got him. Yeah. Get him. 99 problem, but you ain't one. Been so high lately, I don't care what's going down. You can see it in my eyes. He been hitting it right. Got me wishing that he wasn't. And I need it all night. Real love, show me what it feels like. Fuck it, I let you pull up on me, bro. Still trippin', I don't need no chaperone. I'm tryna get ghost. Sipping on the rocks, only we with us. It's kind of love dangerous when it's nothing else to lose. So don't make me wild love. Got 99 problems, what's one more? 50 feet, get you touch, at your front door. Leaving fast and we spinning slow. Side eyes, let me know that we visible. And I need it right now. 10 toes down, show me what it's all about. Thugging, we only ducking when the boys come out. It's that shovel. No, I'm tryna get ghost, oh yeah. Bom, Muito bem, meus colegas, vamos encerrando por aqui mais uma edição do Yoyo. Vamos encerrando, mas é claro que eu tenho que falar do Dog King. Opa, claro, claro, Jorjão. Fale-nos. Porque bateu a fome, rapaziada. Bateu, bateu. Vamos de Dog King. Dog King é uma delícia. Tá com um monte de, tá com um monte de dog novo lá. Uma delícia, você, hein? Tem que experimentar. Além de tudo isso, além dos dogs, tem, claro, os hambúrgueres. Um mais delicioso que o outro. E a promoção do mês de setembro do Dog King é a seguinte: na compra de qualquer lanche, mais R$1,99 você leva a batata, tá bom? Opa, então boa é o seguinte, claro, todo mês tem uma promoção diferente. E tem o delivery a partir das 18 horas, 3055-5551. Vou repetir: 3055-5551. Liga lá pro Dog King, que é rapidão. Que vai estar na sua casa. Dog King fica na União da Vitória, ali no Sinaleiro com a Guanabara, não tem erro. Quer comer bem? Vai, leva os amigos, vai pro Dog King. King com a gente aqui no Yoyo. Dito isto, nós vamos agradecendo mais uma vez a sua audiência. Semana que vem estaremos de volta. A reprise desta bagaça acontece no domingo, a partir das 8 horas da noite. Um ótimo final de semana pra todo mundo. Pra nós. Até mais. Tchau. Abraço, tchau. Tamo junto.